valer. Eu sou feliz, pois minha vida é só da glória. Ser sempre assim, nenhum dia sem Deus, nenhum ano sem vitória. Pois minha vida é só da glória.